é o melhor vídeo pra quem quer entender o que é sexo, tá? É? Eu vou dar o play aqui. E eu vou ali pagar o mijão, que eu tô quase me urinando nas calcinhas, tá entendendo? Tá. Depois que você acabar, você me chama que a gente conversa, tá? Tá bom. Tá, obrigado, viu, irmã? Nada. Fica aí, criança. Aperta o play. Dá o play aí. Você sabe dar o play, né, ô menino burro? Sei, aperta sim. O play aí. Vai. Vai lá. Tá. Hã? O que essas duas meninas estão fazendo? Como é? Hã? O quê? Não. O que foi, menino? Pela madrugada, o que tá acontecendo, criança? Qual é o problema? Qual que é o problema? Vixe, eu quebrei o garoto. I am the father. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Internet! Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos, esse que vos fala é Manuel Calaveira e voltamos! Hoje eu vou falar rápido porque eles estão matando as pessoas que não são mais virgens. Estou aqui comigo hoje, Miote. Fala galera, como já dizia Obi-Wan, nunca deixe o seu sabre de luz pra trás. Super contextual a frase. É sim, é sim, eu vou explicar mais pra frente por quê. Super a ver. Vocês vão ver. Estamos aqui também com o Brunão. Não. Na verdade, eu queria dizer, adorei assistir esse filme da Olá Vitória. Por que Olá Vitória? Halloween. Meu caro internet, hoje nós estamos aqui para desvendar os segredos de um dos filmes precursores do terror. Halloween, a noite do terror. Adolescente juvenil, daqueles adolescentes criados com ovo com... Ovo com pera, não. Ovo com pera? Ovo com pera? Com pera. Quem é que foi criado com ovo com pera? Os adolescentes. Puta que pariu. É um peidorreiro do caralho, né? Pois é, internet, hoje você vai descobrir por que você deve se manter virgem o mais tempo possível. Hoje você vai entender como pregar um susto numa pessoa que tá andando numa rua deserta. Hoje você vai entender um monte de coisa. Não sai daí, porque se eu não tiver aqui, e o Bruno também não, o Miote vai estar, porque o bicho só mata gente virgem. Tchau pra vocês. Fica agora com o podcast. Eu sou um novo carteiro. Eu sou de Tânia Mundo. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Mas outro dia foi da minha casa me converter um jovem. Eu não me lembro se era punk ou funk ele. Ou era punk ou era funk. Um desses dois. Aí ele foi da minha casa me convencer Ele disse, não, você fica falando mal do rock, mas olha, você precisa se ligar, rapaz. Já, isso já está ultrapassado. Agora nós estamos no funk, no funk, no punk. Aí resolveu cantar para mim, para me converter. Vejam que beleza. Rutherford. Bor. Rutherford. Bor. Rutherford. Bor. Rutherford. Bor. Eu tô aqui no ambiente universitário, todos vocês sabem que existem dois físicos. Acho que alemães, todos dois. Um chamado Bor e o outro chamado Rutherford, né? Vejam que beleza. Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Rutherford. Bor. Rutherford. Bor. Rutherford. Bor. Rutherford. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Só um adendo, só um adendo. Eu achei curioso que o Dr. Zeus faz parte com o Ai, cacete, é muito bom. É, meus caros internéticos, estamos aqui agora para a leitura de mês 2. Agora estou falando sozinho porque a leitura de mês está muito grande. Senão o Leonardo vai ficar puxando o saco depois que tiver tudo editado. Promoção Eduardo Expo. Esse é o nome da promoção, Eduardo Expo? Sério? O nome da promoção é essa? Vocês não puderam pensar em nada mais agradável, nada mais criativo? Tipo, promoção dos anjos! Promoção Cássia Eller, ali Eduardo dos anjos, Expor em Brasília. É, caraca. Promoção autoexplicativa para os mobrais que escutam o Jurassic Cast. Não, sacanagem, pessoal. Como a gente falou anteriormente, tá rolando a promoção do Eduardo Expor, que não é a promoção dele, é a promoção com ele. Que significa o seguinte: ele estará aqui em Brasília no dia 3 de novembro, às 19h30, para fazer uma apresentação, para conversar com o pessoal, com a galera e tal, sobre os livros dele, sobre o novo, claro, dando ênfase ao novo livro dele, lá no auditório da Livraria Cultura, no Shopping Casa Parque, tá bom? Não é no Shopping Guatemi, como a gente sempre anuncia aqui, é no Shopping Casa Parque, cuidado pra vocês não se perderem do caminho. O evento é gratuito e é aberto ao público, mas precisa retirar uma senha que vai ser distribuída uma hora antes do evento. Então, cara, se você quer participar da palestra, quer ouvir a palestra dentro do auditório, você tem que chegar lá cedo, porque não é só uma palestra sobre o Filhos do Éden, né, o novo livro do Eduardo Spohr, mas é mais um bate-papo que vai ter a mediação do blogueiro Marcelo Minuti. Ele é o editor do site Tecnozilla. Então, cara, se você é fã do Eduardo Expor, se você gosta do Nerdcast, né? Se você já ouviu ele 500 vezes aí no Nerdcast, se você gosta dos livros dele, A Batalha do Apocalipse, tá afim de conhecer aí mais sobre o Filhos do Éden, você não pode perder esse bate-papo e lançamento desse livro. Quinta-feira, 3 de novembro, às 19h30, no Casa Parque Shopping Center. Cheguem cedo pra pegar lugar, beleza? E, como a gente já falou antes, a editora Verus, do Eduardo Expor, doou para a Livraria Cultura doar para a gente. Caraca, olha que atravessamento, bicho, olha só. A editora doou para a livraria, que doou para a gente, que vai doar para vocês. São dois livros, um Batalha do Apocalipse e um Filhos do Éden. Quem é que pode participar dessa promoção, Calaveira? Só quem mora no Distrito Federolho, conhecido também como Quadradinho no Coração do Brasil. E por que só pode ser gente do DF? Que a pessoa vai ter que pegar na Livraria Cultura. Dar um abraço lá no cara lá da Livraria Cultura, agradecer, conhecer a Livraria Cultura, que é uma bruta loja de livros, DVDs, Blu-rays e tudo o que há de bom. Cara, o mais importante é que você vai poder pegar o livro e já tá ali com o Eduardo Spohr, ele vai assinar, vai autografar, vai tirar foto. As inscrições vão até o dia 1º de novembro, então é amanhã, cara. Porque o resultado do sorteio vai sair quarta-feira agora, bicho. Mas você diz assim, ué, mas como é que vai ser quarta-feira se quarta-feira não tem Jurassicast? Quarta-feira vai ter Jurassicast, meu irmão, elo perdido, cara. Putz, eu tô emocionado, velho. Cara, e é um elo perdido tão, tão elótico que eu tô sem palavras pra descrevê-lo. Tão o quê? Tão o quê? Elótico. É o erótico do Cebolinha, né? Tão elótico, Kala. Vocês vão adorar, Kala. Isso. Mas então, voltando à promoção, como é que o cara vai fazer pra participar, bicho? O que, que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um cadastro no Jurassicast. Você vai acessar jurassicast.com.br/promocal. Ou então você vai clicar no link que tem aí no post, que tá escrito assim: promoção do Eduardo Spohr, não sei o que, Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden. Clique aqui. Você vai clicar, vai acessar, é um hot site. Você vai preencher um cadastro, cara, é um cadastro ridículo. Você vai preencher seu nome, seu e-mail, seu telefone, seu endereço. Colocar se você é realmente de Brasília, a gente precisa dessas informações para ter certeza que vocês são daqui. Ou das cidades satélites. E você vai ter um pequeno textinho que você tem que divulgar nas mídias sociais onde você participa, cara. Então se você tem o Twitter, se você tem o Facebook, se você tem um Tumblr, um blog, ainda frequenta o Orkut, onde você quiser, de mídia social, você vai divulgar a frase que tem lá. Concorra aos dois livros do Eduardo Spohr, que o Jurassicast, a Livraria Cultura e a Veras Editora sortearão. E tem o endereço ali do Migrime. Você vai pegar isso e você vai espalhar nas suas redes sociais. E depois você vai dizer, no nosso próprio cadastro, vai colocar o link de onde você publicou isso aí. Cara, isso é muito importante. Quanto mais links você colocar, mais chances você vai ter de ganhar. E como não poderia deixar de ser, hoje nós temos mais uma promoção. Isso aqui virou site de compra coletiva, se eu não tô sabendo? Tá com Porra. Cara, bicho. Só que a pessoa não tem que pagar nada aqui. Olha que maneiro. Você quer ganhar? Você, querido ouvinte. Vou fazer minha voz sexy. Você, querido ouvinte. Querida ouvinte. Que tem curiosidade, nunca viu Halloween, esse filme maravilhoso que nós falamos hoje. Você que nunca viu o filme, ou você que gosta desse filme, não sei como, tem que ter na tua coleção, cara. E ó, esse DVD não é fácil de achar e não é barato, cara. Ele não tá naquela baia ali de R$12,90, meu irmão. Esse filme, um oferecimento do Albergue Criativo, pra você ganhar o que que você vai ter que fazer. E agora é a melhor parte de todas, cara. É, muito bom. Você tá vendo um link aí que tem no post chamado assim: foto do miote para criar uma legenda. Você vai clicar nela. Você vai clicar nela e você vai olhar essa foto, vai se inspirar, vai fazer uma frase que ele estaria pensando naquela... Pensando, falando... Isso. Tá, você vai criar isso, cara, pode criar à vontade. Em até 140 caracteres, você vai dizer o que, que o Miotti estava pensando ou falando quando ele tirou essa foto aí. A mais criativa vai ganhar o... DVD do Halloween. Pra onde que eu vou mandar esse negócio? Você vai mandar pra jurassicast@gmail.com. Ah, mas tá muito difícil. A outra promoção era só retweetar a frasezinha, não sei o quê. Meu irmão, tu quer moleza? Senta no pudim, velho. Agora tem que ralar. Ainda mais pra ganhar o do Halloween, cara. Porque esse DVD, como eu falei de novo, ele não é fácil de se achar. Muita gente reclamou, às vezes, assim, o pessoal mandava e-mail. Ah, eu não tenho Twitter, eu não tenho Facebook. Então o pessoal não tava participando. Então agora todo mundo vai participar. Então é isso. Por favor, jurassicast@gmail.com. A melhor frase vai ganhar um post exclusivo no Jurassicast. eu estive no Paranerdia, o Paranerdia número 44. Olha aí o Miote, sobre velho. O Planeta dos Macacos, a saga completa. Tá indo ao ar hoje também, né, Miote? Tá indo ao ar hoje, lá com o nosso amigo Alexandre Henrique Amorim. Olá, tudo bem? Eu convidei o Miote para participar do Paranerdia, falando do Planeta dos Macacos. E também estivemos na calçada falando sobre a TV Colosso, com uma convidada muito especial. Quem foi, Rodrigo? Com a dubladora queridíssima Mônica Roth, super simpática também, me chamou de gato. E você criou um novo bordão, cara, que tá bombando na internet. Cara, eu fiquei sabendo desse negócio, eu laço de criar bordão. Mas criou, não, cara. Qual foi? Chupa a internet, cara. Virou quase trending topic, cara. Ficou muito bom o programa na calçada. O Paranerd a gente não viu ainda, porque quando a gente tá gravando essa leitura de e-mails ele ainda não foi publicado. Mas eu acredito que esteja muito bom também. Eu não sei o que o Miote conversou sobre o Planeta dos Macacos, afinal de contas. Vocês vão ver. O Miote se soltando. É isso aí. Eu gosto disso, Miote. Não, o pior de tudo é que o Alexandre me chama faltando uma hora pra começar o programa. Nem me deu chance de ver o filme de novo. Não, ele é assim mesmo. Não tinha nem pauta, né, cara? Vamos lá, vamos falar sobre os macacos. Vamos lá. Então foi. Tá online, você tá online. Vem participar do Paraná. Ele tá gay agora, é isso, Rodrigo? Sempre foi. Esse casamento dele é fachada. Aquele casamento dele. Para é com isso, bicho, porra. Enfim, então escuta lá, entra, tem os links aí no post, na calçada e o Paranerdia. Nosso primeiro e-mail, cara, é um e-mail diferente, né, bicho? Por iniciativa própria do Rogério Gelonese, mandou um e-mail de voz pro Jurassic Cast. Então escuta aí, meu irmão. Olá, olá, meus amigos do Jurassic Cast. Estou mandando este e-mail de voz para agradecer pessoalmente vocês terem feito assistir The Wizard of Oz. Claro que eu já conheci o filme, afinal, todo mundo já conhecia o filme. Mas vocês foram os primeiros a me darem um tapa na cara e falar: assista essa merda porque é foda pra caralho. Pois que eu assisti, e é claro, adorei o filme. Eu preciso fazer somente um pequeno adeno que vocês esqueceram de comentar no cast. É o CD Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Esse CD, ele foi feito para se ouvir lado a lado do filme. No mais, quero deixar apenas um grande abraço. Parabéns pelo podcast, tanto esse quanto todos os anteriores. Vocês são ótimos. E um pequenino jabá. Depois de ouvir o cast, visitem casadosdragões.com, site de contos autorais. Alexandre Salles, 19 anos, piloto privado de avião, Cubatão, São Paulo. Esse aqui também já virou sócio, né? Antes que vocês o façam, eu mesmo direi, sou um ignorante. Haha. Eu já conhecia a história do filme, pois afinal, ela foi representada em vários outros filmes, desenhos e peças de teatro. Eu conheci a música, pois ela também foi usada em vários programas e até podcasts. Mas nunca me passou pela cabeça que toda essa cultura foi fruto de um filme clássico como O Mágico de Oz. Ou seja, eu não fazia ideia da existência desse filme. Cara, isso aí você só vê aqui no Jurassic Cast. É verdade. Eu e minha mente ignorante imaginávamos que O Mágico de Oz era apenas uma história, uma fábula, como tantas outras, como A Branca de Neve, O Patinho Feio, Os Três Porquinhos e várias outras. E ainda me considerava um fã de cinema. Ué... nunca é tarde pra aprender, meu querido. A ideia do programa é exatamente essa: a gente destrinchar filmes que de repente você nunca viu. Isso, exatamente. E curtir junto com a gente. Jurassic Cast, divertindo e informando aos desinformados sobre a arte e a história do cinema. Pô, legal. Fecha aspas. Abraços, Salles. PS, que ele mandou uma sugestão que eu não vou ler, porque a gente pegou a sugestão e vai ficar de surpresa pra vocês. Ok? Próximo e-mail. Senhores, é com tristeza que venho informar-lhes que o meu advogado, Dr. H. Romeu Pinto, vai entrar em contato convosco para informá-los sobre um processo de danos morais que vou mover contra as vossas primeiras pessoas do caso reto, devido à enorme vergonha que passei nos transportes coletivos de São Paulo, enquanto ouvi o vosso podcast. Isso não é a primeira pessoa que mandou, cara. Em especial na abertura e na parte da salsicha. Até porque, quem não quer salsicha? Oh, eu não. Eu não quero não, valeu. Sem mais, abraços, obrigado pela excelente diversão. Foi o Pax. Olá, queridos exploradores. Me chamo Gabriel Webler. Tenho 26 anos, sou pai nerd desnaturado, analista de TI no Rio de Janeiro. E ter ego Paquiderme, que lê os e-mails no Paranerd junto com o Paulo Henrique Amorim. Ops, com o Nerdmaster. Conheci o podcast de vocês através do Nerdmaster, bem como vários outros, e de cara virei fã. O primeiro programa que ouvi foi o 8, e senti toda a agonia de vocês até chegar à loja de armas, depois cair na besteira de fazer a famigerada maratona. Gostaria de agradecer, olha aí, mais um, pelas vergonhas que passei na rua, trabalho em casa rindo como um imbecil. Já foram duas camisas sujas de café saído pelo nariz no mesmo dia pra lavar. Caraca. Sem contar as cuspidas de água no monitor do trabalho e engasgado enquanto tô comendo algo. A culpa é toda nossa, né? Agora, ele disse que o pior de todos foi outro dia na van, indo pra casa, ele teve uma crise de riso gigante. Quando ouviu a minha imitação do Nerdmaster, cara, tá vendo? Tem quem gosta, porra. Ele disse que o povo em volta ficou olhando com a cara de que porra de gordo maluco é esse? Apresenta o Jurassic Cast. Toda vez que escuto o programa, comento com os amigos do trabalho. Toda vez que vamos comer assistindo algum filme, toda hora rola o por favor, pausa, pausa e vem um comentário sem vergonha sobre a cena. Os filmes de uma hora e meia geralmente levam duas horas pra terminar. Tá aprendendo com a gente, né? É. Quando é que vocês vão gravar um programa sobre Loucademia de Polícia, Calaveira? Esse título foi criado pelas três velhinhas? Não, cara, não foi. Não foi porque tá muito elaborado. Se fosse as velhas malditas, teria teria sido uma polícia muito louca. Sei, é da galera que já foi na mudança lá, depois que saiu a ditadura. Isso. Abração pra vocês, obrigado por deixar o meu dia mais legal, bagarai. Atenciosamente, Gabriel Webler. Webler, muito obrigado aí. E manda um tapa na bunda do Nerdmaster pra nós, valeu? Felipe Carneiro Machado escreveu: não só vocês vivem falando de filme dos anos 80, como parece que os programas foram gravados nessa época. Um monte de piada politicamente incorreta, vagaranhas e anões para todos os lados. Tudo numa boa. É assim que tem que ser mesmo. Nenhum de nós reclamava do bullying quando éramos pequenos. E isso nem tinha nome. Aprendemos com isso e viramos pessoas melhores. E melhores que essas crianças que nunca vão entender a graça de uma bicha adotada num filme infantil, sem ofender ninguém. O mundo tem que ser menos... Não, esse aí do bicho adotado foi foda, cara. O mundo tem que ser menos sério. E vocês estão ajudando nisso. Abraços. Luiz Felipe Carneiro Machado. Cara, brigadão. Assim, a questão do bullying é um pouquinho delicado, né? Eu não vou falar que a gente não liga pra bullying, porque a gente fez um programa praticamente sobre isso. A nossa bronca, nossa dica pra vocês, pra internet em geral, é que não se levem tão a sério. O mundo não pode ser levado tão a sério nesse sentido, entendeu? Que não se pode fazer piada com mais nada. Vocês vão fazer piada com mais nada. Ou não se pode usar expressões comuns, como, por exemplo, o lado negro da força se tornou o lado sombrio. Porque simplesmente se estava acusando de um título racista. Olha só que coisa loucura. Então, é isso aí. Essa aí é a nossa dica. Ok? Olá, amigos do Jurassic Cast. Queria, primeiramente, dar os parabéns por todos os outros episódios. Vocês fazem realmente um bom trabalho. Beleza? O Mágico de Oz é um dos meus 5 filmes favoritos de todos os tempos. Olha aí, cara. E ouvir vocês falando dele com tanto respeito e admiração me deixou muito feliz. Além disso, foi o primeiro filme que eu vi em Blu-ray, que inclusive tem uma transferência incrível. Uma das melhores imagens de filme clássico que vi até hoje. Ressaltando inclusive as diversas cores dos filmes, vocês comentaram que é um dos pontos fortes da película. Inclusive a cena de transição do preto e branco, ou sépia, como disse o Miotti, e o colorido é uma cena épica. Não sei se vocês conhecem, Não sei se vocês conhecem, mas nos Estados Unidos foi lançada uma edição super especial em Blu-ray do filme, que vem cheia de brindes e mimos da época, inclusive. Como vocês podem ver nesse vídeo do blog do JC. Cara, o blog do JC, bicho, cara, aquilo é uma perdição inacreditável, velho. JC, você é foda, cara, mas eu te odeio, bicho, porque, cara, a tua coleção é muito foda, velho. Eu olho pra mim e falo, porra, minha coleção é grande, mas a do JC é muito, muito maior, cara, e muito mais linda. Porque, cara, o JC, bicho, ele coleciona edições especiais do filme. Ele tem o filme, tem uma coleção, uma edição especial, tem edição especial com a cabeça do macaco, tem edição especial com a cabeça, a asa do macaco, o bonezinho, a estrada de pedras amarelas, o leão, a Dorothy, e o cara, ele tem tudo, o cara é foda. Então, velho, você que gosta de Blu-ray, você tem que acessar Blu-ray, DVD, enfim, você tem que conhecer o blog do JC. Ah, provavelmente já conhece, mas, cara, o blog JC é foda. E tem o videozinho aí que ele deve estar mostrando o que ele abriu e ganhou, e eu te odeio, JC. Outro ponto que queria ressaltar é que o filme influenciou muitos trabalhos posteriores, inclusive o cinema. Inclusive o Rogério Genolnese já falou isso aí na leitura de e-mail dele, né? No e-mail de voz. Sobre a lenda lá do Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Tem aí no YouTube, tem o link aí. E, cara, é inacreditável, bicho, porque é muito sincronizado, cara. Sério, se vocês não viram, assistam, porque é muito assustador, bicho. Ele falou que é um grande fã, continue com excelente trabalho sempre. Abraços do Lucas Saez. Lucas, adorei seu e-mail, cara. Muito obrigado, muito informativo. E, enfim, parabéns pelo seu bom gosto aí, cara. É isso aí, meus caros internéticos. Esse foi o Reclames do Jaiminho. Participe das promoções de Jurassic Cast. E agora fica aí com esse maravilhoso episódio que tá muito comédia, cara. Tá um dos melhores que a gente já gravou. Só relembrando, dia 3 de novembro, quinta-feira agora, você que é morador do Distrito Federal, você precisa ir na Livraria Cultura para assistir a palestra do Eduardo Spohr sobre o Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden. Nós vamos estar lá. Você participa da promoção, vai ganhar, vai se divertir. Vai ser muito legal, beleza? Ah, não esquece, bicho! Quarta-feira vai ter Jurassic Cast, meu irmão, elo perdido! Presente de feriado, hein? Esse é presente mesmo. Cara, não dá nem pra falar o que que é, bicho. Mas é, foi inacreditável, bicho. Até logo, internet. Até a próxima. Fique agora com Halloween. Blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim. Halloween, conhecido também como a Noite do Terror, que as velhas não tinham como traduzir, né? Ia chamar de Dia das Bruxas, não tem bruxa na história, né? Não ia pegar bem. Pois é, o público não ia entender. Olha, internet, eu fico por aqui nessa participação desse episódio, eu não vou poder participar dele hoje. Por quê? Porque se eu participar desse episódio, vocês vão achar que eu sou um tarado sexual de primeira, porque esse episódio é uma putaria desvairada do mundo, da hora que começa até a hora que termina. Então, se eu colocar as minhas teses em prática, vocês vão mandar me internar. Ou então a Polícia Federal vai bater aqui em casa. Ei! Ei! Lone! Saiam já daí, garotos! Saiam! Terror, se é que a gente pode chamar assim, de John Carpenter. Na época que o John Carpenter achava que ele podia meter susto em alguém. Não, ele até se foi bem, cara. O filme é bom. Não, é porque dos tempos pra cá o John Carpenter veio fazendo cada coisa, né? John Carpenter, João Carpinteiro, né? Produção de 1978, em que a sinopse era uma coisa extremamente original. Um bando de adolescente com cara de pessoas adultas de 30 anos, que estavam morrendo de tesão, passaram um final de semana inteira transando. Logo, fugiu um cara que era muito louco da cadeia e resolveu matar quem não era virgem. Eu acho que essa é a melhor sinopse do Halloween, né? É, acho que é isso mesmo. Falando sério, Halloween, eu não sei se a gente pode colocar dessa forma, mas ele seria um precursor daqueles filmes de suspense mesmo, onde tem um psicopata, aquele psicopata totalmente implacável, que vai atrás de uma adolescente muito gostosa, apesar que a Jamie Lee Curtis não é lá grandes coisas, mas em 1978 ela devia ser um tetel. E aí ele resolve matar todo mundo porque ele não tem mais nada pra fazer. E ele resolve sair esfaqueando as pessoas por aí. Bem, na verdade a Jamie Lee Curtis ela melhorou com o tempo, né? É, mas naquela época ela era magrinha, ela era nova, né? Aquela coisinha de 78, né, cara? Mas também, bicho, com um orçamento desse a gente não podia pedir muita coisa, não. O filme teve um orçamento tão pequeno que o figurino dos atores era utilizado no próprio filme. Ou seja, aquilo ali que você tá vendo é a roupa de Jamie Lee Curtis, a roupa do policial, é a roupa do detetive, do médico, que é um tremendo de um safado, que daqui a pouco eu vou falar o porquê, que ele gosta de dar susto em criancinha. E, enfim, um monte de coisa que acidentalmente, eu digo acidentalmente porque eu acho que não foi a intenção, mas que faz com que o filme se torne uma grande referência do terror mundial, né? E aí a gente entra na história de Michael Myers, que não é o dublador do Shrek, né? Não é o Austin Powers. Não é o Austin Powers. Como é que a gente pode definir a vida do Michael Myers? É assim, uma coisa que eu achei meio esquisita no filme, né? Ele do nada, como garoto, já virou um psicopata. Ele tinha algum problema? Isso não foi falado, né? Exatamente. Ele simplesmente tá a irmã dele, que é uma adolescente de responsa. E aí ela dá uma bendada com o namorado sai todo felizão da vida. E aí ela fica procurando o irmãozinho. E de repente o irmãozinho dela surge com uma máscara de palhaço horrorosa e resolve esfaquear ela. É uma bela sinopse pra um filme, né? Cara, bicho, sinceramente, velho, eu acho que vocês estão muito exigentes, assim, era o que dava pra fazer, cara. E, enfim, é uma história meio aterrorizante, assim, né? O seu irmão pequeno matar a irmã esfaqueada. Cara, com uma faca, bicho, que aquilo não é uma faca. Aquilo é um, porra, aquilo é um... uma peixeira, bicho. É a faca do crocodilo Dundee, né? Caraca, velho. Aquilo é uma faca, velho. Como já dizia o crocodilo Dundee, né? Isso sim é uma faca. Porque, cara, a faca é do tamanho do antebraço do moleque, bicho. Puta que faca, velho. A faca virou uma espada na mão do moleque. Caraca, porra. E aí ele é internado numa instituição psiquiátrica. Uma instituição psiquiátrica muito pitoresca, porque... ela, na verdade, ela é só uma cerca, porque não tem prédio, não tem nada, eles não possam nada. Só fala assim, meu Deus, os loucos estão soltos. E não tem enfermeiro, não tem um seguro, não tem nada. A enfermeira tava chegando, né? Uma enfermeira! Isso. Uma instituição psiquiátrica, a enfermeira e o médico, que o médico parece mais aquele cara do Esporte Espetacular, aquele que fala assim, aqui, diretamente de Recife! O Canuto. Não parece ele? Não, não parece, não. Sabe com quem ele parece? Com quem? Ele parece com o Strickland. Ah, tá. Eu até achei que era ele na hora, quando começou. Não, cara, vocês sabem quem é aquele cara? Ele é o Blofeld dos filmes do James Bond, cara. Com 007 só se vive duas vezes. É ele mesmo. Ó. Eu não dou ponto sem nó, meu irmão. Ei, ei! Lone! Saiam já daí, garotos! Saiam! O orçamento dele foi muito pequeno, né? Porque o John Carpenter, ele fez esse filme com o quê? 250 mil dólares? O John Carpenter, ele é um mestre de fazer esses filmes Bs, assim. E é tudo com esse orçamento pequenininho. E o cara faz um filme que é decente, cara. Que você assiste. Halloween é um filmaço, sinceramente, assim. É claro que eu já vi filmes muito melhores. A gente já falou aqui sobre filmes muito melhores. Mas é um filme que me deixou tenso, cara. Eu assisti ele de novo pra gente conversar hoje. E, cara, eu achei o filme muito tenso, cara. Muito tenso. Quando eu fui ver também, eu achei que, assim, porra, outro Volta dos Mortos-Vivos. Eu achei isso na hora que eu comecei a ver, né? Uhum. Eu vi quando era criança, não lembrava de jeito nenhum. Só lembrava da música, né? E também de uma coisa que eu lembrava muito, coisa que eu adorava fazer, era jogar o jogo de Atari dele. Nossa. Ah, isso aí sim. Nossa, dava medo. Era muito bom. Entregou a idade agora, hein, Miotti? Brunão, se o internet... tá ouvindo isso, ainda não entendeu a mensagem? É, pois é. Você ainda não entendeu que o Miotti é velho? Se mata, Mobral. Porra. Ei, ei! Lone, saiam já daí, garotos, saiam! Eu vou pagar de chato dessa vez. Sempre, sempre. Achei muito datado, sinceramente. Me deu sono, assim, porra, daquele assim, caraca, esse filme vai acabar, não? Que isso, cara? Mas é assim, é porque são os conceitos que já foram mais do que usados e desusados e reusados no cinema moderno. E eu não sou tão velho como o Miotti. Mas em 1978 era novidade, cara. Sim, meu querido, mas eu não nasci em 1978. Eu, em 1978, mal era um esperma no saco do meu pai. Então, esses conceitos, pra mim, já não metem mais medo. Tudo bem que a gente tem que assistir o filme com uma mentalidade antiga e tal, que não sei o quê. Mas, mesmo assim, tem umas coisas que são, assim, porra... Eu não sei, eu acho que ficaram muito meio estranhas. Ah, mas se for ver bem, tem filme hoje em dia que tem coisa assim. Mérito seja dado, Miotti. Eu acho que todos os filmes desses filmes de adolescente, esses filmes de ah, eu fiz o que você fez na Páscoa retrasada, essas coisas assim, todos eles bebem no Halloween. Inclusive ângulo de câmera, local pra se esconder, essas coisas todas. Agora, teve uma coisa que me impressionou muito na Halloween. O subúrbio americano é um lugar extremamente desolado, né? Porque você vê um cara de 2,10 metros andando por aí, com uma máscara, porra, de meter medo no Rambo, e tá tudo tranquilo. Ninguém reclama, ninguém fala nada, tá? O cara para, o cara fica espreitando as pessoas atrás de uma árvore, e tá tudo certo. E aí a coisa continua e ninguém tá nem aí. O que vocês acharam disso? Eu acho que você não viu o filme, cara. Eu acho que você não viu o filme. Por que as pessoas estariam aí? Era Halloween, cara. Só quem sabe do cara é o médico. Tem aquela... Não, mas tudo bem. Tem aquela desculpa de ser Halloween e o motivo das pessoas estarem andando fantasiadas por aí. Mas tem uma coisa que eu notei no filme, Brunão. O único adulto fantasiado naquela cidade, naquele condomínio, era o Michael Myers. O resto era tudo criança. Sim, e qual o problema? Qual é o preconceito contra as pessoas grandes que se vestem como idiotas? Qual o problema? Nenhum. Então... Só que eu acho engraçado. Você tá muito preconceituoso, cara. Você tá com muito ódio no seu coração. Deixa o cara ser feliz, deixa ele se fantasiar. Você, cara, sofreu bullying na infância. Ah. Tá querendo fazer bullying com o cara vestido de... com a cabeça do William Shatner? Porra, bicho. Não fode, cara. Não fode. Ei! Ei! Lone! Saiam já daí, garotos! Saiam! Qual o momento que ele aparece assim em público? Não tem, não aparece nenhuma hora. Ele sempre tá escondido. A única pessoa que vê ele é a Jamie Lee Curtis. E é sempre assim, de lampejo. Ela vê, aí vê o cara. Daqui a pouco ela olha pro outro lado, olhou de novo, ele já não tá mais lá. É sempre assim, cara. Nem mesmo ela sabe se o que ela tá vendo é verdade ou não. Ó, as amigas dela nunca veem o cara. Policial não vê o cara. O único policial da cidade, né? O único policial da cidade, não viu, cara? O único policial, o cara, foi o batalhão de homens só. Que é pai de uma das adolescentes que é morta, olha só que coincidência. A mais ordinária, a mais ordinária de todas. Que é a única que não deu. O Kojak não vê o cara, ninguém vê o cara, então assim, na verdade, dá pro cara andar por aí com a máscara do William Shatner na cara, bicho. Pra quem não viu... Por que que o Willy Shatner lá, ele criou aquela fixação em cima da Jamie Lee Curtis? É, isso eu realmente não... Não, aí eu já saquei, porque é o mesmo esquema quando ele era criança. Era ele e uma irmã. Ah. Ele viu nela a irmã dele com o garoto que seria ele. Então ele quis matar também a Jamie Lee Curtis por causa disso. Foi o que eu percebi no filme. É a psicose dele, né? Seria. É. Ah, porque ele quando chega ali na cidade, a primeira mulher jovem que ele vê é a Jamie Lee Curtis. E ela tá com o molequinho, né? Tá com o molequinho. Que nem a irmã dela. É, aquele lá não é irmão dela, mas ela tem um irmão, né? Ela tem um irmão? Não, ela tem um irmão. Não tem, não. Não, ela não tem um irmão. Ela é babá nas horas vagas. Ela é babá, cara. Não é irmão, não. Todas as adolescentes da escola são babás. Cara, naquela currutela... Olha, de novo. Naquela currutela, a menina adolescente, colegial, da high school, só vai conseguir emprego ou de babysitter, que é um emprego digno, ou de meretriz, não digno. Cara, uma coisa que eu achei legal naquele filme, que os adolescentes daquela cidade só tinham duas coisas pra se fazer. Transar que nem maluco e ser babysitter, porque eles não tinham mais nada. Não tinha mais nada. Eu acho que o John Carpenter, ele tinha tão pouco dinheiro pra fazer esse filme. Bom, ele pouco dinheiro ele tinha porque ele nem figurinista eles contrataram. Mas assim, a coisa tava tão apertada que eu acho que nem um sanduíche de presunto ele podia dar pros figurantes. Porque o filme não tem figurante. Vocês notaram isso? Os únicos figurantes do filme saem na escola. Que provavelmente ele virou e falou assim, cara, tá saindo todo mundo da escola. Se emaranha vocês três aí e sai junto com os alunos. Cara, não tem ator, vai ter figurino, cara. Porra, pelo amor de Deus, velho. Tem dois atores no filme. Tem dois atores no filme. O inimigo do James Bond e a Jamie Lee Curtis. Só tem os dois, assim, de profissionais, só tinha os dois. O policial, ele não é ator, ele é policial mesmo. Aquilo ali não é atuação. As adolescentes eram estudantes ali. Nenhuma delas é atriz ali, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, as crianças, puta que pariu. Então, se não tem ator, vai ter figurino, cara. Vai lá, vai demais. Não fode, bicho. Não fode. Não tem cara. Como, né? Não tem como. Não tem cara. Como. Velho, eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. Filmes com orçamento de 58 dólares. reais. 58 reais pra fazer um filme, velho. Pode ter certeza de que não vai dar muito certo. Ei! Ei! Lone! Saiam já daí, garotos! Saiam! Eu adoro o elenco, sabia? Desse filme. Sabe por quê? Porque eu nunca ouvi falar de ninguém desse elenco depois. Fora de Jamie Lee Curtis, né? Que é a Laurie Strode. O Donald Pleasence, que é o Dr. Sam Loomis, que é o médico psiquiatra mais safado que eu já vi na minha vida, porque tem uma cena que é maravilhosa, que ele tá perto da casa do Michael Myers. Ele sabe que o Michael Myers é um maluco. Ele chamou o único policial do planeta, aí falou, tem um cara aí que é maluco, ele tá atrás de todo mundo. É o policial. Ah, tudo bem, uma hora eu procuro ele. Aí ele vai e fica de campana na casa do Michael Myers. Aí chegam umas criancinhas, porque como é Halloween, né, Halloween... Entendeu? O nome do filme. Aí as criancinhas muito bonitinhas vão bater na casa. Uma casa abandonada que não tem uma vela lá dentro. Aqueles putos, aqueles moleques vão pedir doce lá. Não. Você, cara, olha, você me decepciona, bicho. Por quê? Eles não estão indo pedir doce lá na casa do Michael Myers. Existia um boato de que a casa era mal assombrada. Porque eles iam pedir doce lá. Cala a boca, eles iam pedir cala doce. A boca, cala a boca. Eles iam lá pra bater uma aposta pra ver quem é corajoso de ir até lá, abrir a porta e entrar e esfregar a maçaneta no pinto. Essas coisas de moleque, cara. É porra nenhuma, ia lá pedir doce mesmo. Não tinha ninguém moleque, pra pedir de doce, eles são moleque, não são burro, cara. São burro sim. Não, são cara. Tão burro. Não, bicho, não. Eles iam lá, era uma aposta. Aposta, moleque gosta de fazer aposta. Ai, meu irmão. Aposto que você não entra lá e passa maçaneta na bunda. Ah, eu vou, não sei o quê. Ah, não vai não, você é um Zé Ruela. Ah, beleza, então eu vou lá. Aí eles vão lá, entendeu? É por isso, é uma aposta. Pra mim, eles foram lá pedir doce. Mas o que importa é como o careca afastou os moleques da casa. Ao invés dele virar pros moleques e falar assim, ô moleque, o dono dessa casa sumiu, avise seus pais, falem pras crianças não sumirem nessa rua que só tem uma lâmpada. Entendeu? A rua também não tinha iluminação pública, uma beleza. Então você vira e faz o seguinte. Beleza? Tá? Beleza? Tá bom, tio. Valeu, obrigado. Tchau, toma um docinho pra você. Vai embora, criança. Ninguém morre. Fica todo feliz, não. O que que vai faz? Ele se esconde atrás de um arbusto. Isso. Quando o moleque tá chegando perto da casa, o que que ele faz? Cara, o moleque dá um pinote. Que o moleque... Essa garotada de 1970, ela era muito impressionável, né? Porque, bicho, se fosse a gente hoje em dia, se fosse uma criança hoje em dia, meu amigo, que tá chegando perto de uma casa e escuta um barulho assim, e, primeiro, vai ligar no Fantástico e falar que achou o ET Bilu. Isso. Segundo, desce a pedrada, porque vão poder vender o corpo do defunto depois pro ratinho. Meu amigo, daquela época o bicho, a criançada saiu correndo. Olha que médico filha da puta, velho. Olha que precisa. Por isso que o Michael Myers ficou maluco daquele jeito. Porque aquele médico cretino ficava cuidando dele e ficava o que fazendo com a criança? Martelando os ovinhos dela, ficava botando a Playboy da Hortência pra ele ver. O cara ficou maluco, bicho. O cara ficou, não tá certo não. O cara foi e tocou o terror mesmo. Playboy da Hortência foi foda. Cara. Se a Playboy da Hortência não enlouquece qualquer um, meu amigo, é porque o cara não tá vivo. O cara não tá vivo. Cara, Playboy da Hortência, agora você foi num trauma, bicho. É mesmo. Cara, é traumático. Eu não sei, eu não vi. Ei, ei! Lone, saiam já daí, garotos, saiam! Aí vem Nancy Keys, como Annie Braggett, Bem que PJ Solis, Nancy Keys. Bem que Case, quis. Case, Bem que sim. Nancy! Nancy Stephens? Não, Nancy Kiss. Ah, Nancy Kiss, pô, ela lá em cima. É porque tem duas Nancy aí. Outro... Parece ser uns bêbados conversando, cara. PJ Solis? Dois bêbados e um tuberculoso. Isso. Olha o nome da desgraçada da mulher, PJ Solis. Linda Van der Klok. Adorei o nome dela. Van der Klok, olha só. Cara, e Charlie Cypher e um bando de gente que você nunca mais viu mais gordo na sua vida. A única pessoa que se livrou disso aqui é a Jamie Lee Curtis, porque tinha família rica e conseguiu sobreviver. Porque o resto, meu amigo, não sobrou mais ninguém. E acabou. É, viraram atores de seriado. Ei, ei! Lone, saiam já daí, garotos, saiam! Dirigido, como já dissemos, pelo John Carpenter, escrito também pelo próprio e por Debra Hill. E a música também é dele, o trilha sonora. Cara, mas isso, mas claro, isso é inacreditável, mas claro, velho. É claro que tinha que ser a música dele. É claro! Toca o filme inteiro, né? Toca o filme inteiro. Esse sim vai ser um desafio pra botar trilha sonora, cara, porque... O meu só vai ter duas opções. Ele vai botar a música de trás pra frente e de frente pra trás. Isso. Que mesmo assim é igual. É. Pois é. Cara, os toques de celular MIDI surgiram da trilha sonora nesse filme aí. Cara, o que eu acho engraçado nessa parte da trilha sonora, a música toca o filme inteiro. Qualquer hora que o cara vai aparecer, que o Michael Myers, cara de boneco de cera, vai aparecer, ele toca a musiquinha. Então assim, o cara fugiu do manicômio. Beleza. Ele chegou na cidade. Ele está de stalker da menina. Aí ele tá lá olhando ela. Aí ela ainda não viu ele. Daqui a pouco ela tem o lampejo dele. Aí ele some e para a música. Aí daqui a pouco a menina chega, entra dentro de casa, sobe as escadas e tal, se joga na cama. Aí daqui a pouco ela levanta, olha pela janela, tá lá ele. Aí ela vira e fala assim, a Jamie Lee Curtis vira e fala assim, gente, vou ali fazer um sanduíche presunto, alguém quer? Aí todo mundo, não, obrigado. Aí ela vai pra cozinha, quando ela pega a faca pra cortar o pão... Cara, é assim, é uma limitação impressionante. Agora, venhamos e convenhamos... É uma música muito maneira, cara, eu acho. Gruda na cabeça. Gruda na cabeça. E olha, eu acho que foi a primeira trilha sonora de um filme que foi emulada em um videogame, né? O Miotti trouxe aí antes pra gente, ele falou que de fato tocava música e era assim. Eu acho legal do jogo que ele pegou a natureza e pegou todo o universo do Halloween de uma maneira muito perfeita. Porque na hora que você tá sozinho, não toca nada. Na hora que chega o Jason... Quando chega o Michael Myers, é a mesma coisa. Saiu o Michael Myers da sala, acabou. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Você tá sozinho lá na sala, tá tudo certo. Quando aparece o Michael Myers... Aí, cara, aí sai a mulher e pernas pra quem te quero e corre. Aí o Michael Myers sumiu. Olha aí que beleza. Agora ela vai e tá andando e o Michael Myers aparece de novo. Olha aí, bicho. Ah, vai pro inferno, velho. E vocês ainda acham que esse filme é bom? Porra, e vocês ainda falam que essa merda é boa? Ah, pô, diabo de carregue. Tá, o Michael Myers sumiu. É, pronto, obrigado, Miotti. Desligou. Como é que o mais sumiu? Ei, ei! Lone, saiam já daí, garotos, saiam! Jamie Lee Curtis, como a gente disse, foi o primeiro filme dela. Antes ela só tinha feito um papelzinho besta nas Panteras, naquela série de 1978. E aí ela foi achada pelo diretor John Carpenter pra fazer o papel da menina principal nesse filme. Ela tinha 20 anos nesse filme. Ela tinha 20 anos, era uma cocota. Deixa eu só falar um negócio sobre a nossa querida Jamie. Você prefere ela no True Lies, né? Eu também. Eu prefiro ela no Trocando as Bolas, que ela paga umas peitiolas violentas, velho. No True Lies ela faz até striptease, pô. É, mas não aparece mamilos. Do Trocando as Bolas aparece mamilos! Mamilos! Não, peraí, vamos fazer direito. Não aparece mamilos! Não aparece. Pode continuar. Mamilos! Prossiga seu raciocínio. Isso. Exatamente. Prossiga seu raciocínio. Eu ia falar que ela é a feia mais gostosa do cinema, cara. Né, ela tinha uns peitinhos durinhos, né, cara? Nossa, caraca, cara. Ela era não era durinho. Sério Sabe mesmo. Sabe o boom internético de ver filmes dos anos 70? É que as mulheres não usavam sutiã. Isso. Não é? Tinha aquele movimento feminista de queimar sutiã lá no Central Park. E aquela coisa toda. Então as mulheres não usavam sutiã. Então assim, as mulheres que eram praticamente agraciadas com um corpo bonito, você tinha o privilégio de ver. Ou senão você via lá a maluca da Lois Lane e aquelas peitiolas velha feia dela. Ô, oh, saudade. A outra aí, puta merda. Ei, ei! Lone, saiam já daí, garotos, saiam! Só uma curiosidade aqui, ela tá sendo perseguida por um psicopata, né? Sim. A mãe dela também é uma atriz famosa. Quem? Olha, olha aí. Vai lá, miote. Vai, garoto! A mãe dela chama Janet Leigh. Olha. E o que que tem aí? Foi a atriz que morre no chuveiro em Psicose. Olha aí, cara! Eu não sabia disso, sério? E tem outra música que também... Essa música também gruda. E também é toda hora no filme. Não, mas essa é pior. Essa da mãe dela é pior, cara, porque é uma nota. Isso. A mulher vai... É um pouco morrendo. É um violino bem arranhado, né? Mas muito boa a trilha sonora também. Um dia nós vamos fazer Psicose aqui. Fica guardado, fica guardado. Olha que homem de visão, John Carpenter. Ô, visão! Não tem um orçamento, mas tem uma mente brilhante. Olha só. Meu Deus. O cara dela, faz a... Não, dela, cala a boca. O cara faz o roteiro, ele não tem dinheiro. Aí ele faz o próprio roteiro, ele faz a própria direção do filme, ele contrata os atores, ele faz a música do filme, cara. Só faltou ele fazer o papel do Michael Myers. É. Bom, diga aí, Miotti, eu te interrompi, você ia falar, Miotti. Não, e o pai dela é o Tony Curtis também, que é um ator clássico aí, muito bom também. Um dia falaremos sobre o filme dele. Qual? Se eu não me engano, ele tá no melhor filme de comédia, né, Bruno? Quanto mais quente, melhor. Quanto mais Tony quente, melhor. Curtis. Oi, boa tarde. Pois não? Aqui vende máscaras de Halloween, não é? Vende tudo quanto é tipo. Pois então, eu estou interessado em algumas máscaras de Halloween. O senhor teria algumas para me fornecer? Tenho, tem essa aqui do Jason? Não, é outra franquia, não pode. E essa aqui do próprio Máscara? É um pouco... Parece um Goblin, né? Não, eu tava interessado uma máscara em que servisse para aterrorizar crianças de 8 a 80 anos. O senhor teria algum destes materiais para fornecer para a minha pessoa? Creio eu que o senhor deve ter. Ah, tem essa aqui, tem aqui. Já entendi o que você quer. Ah, qual? Essa do Yoda. Ah, mas Yoda? Yoda tá muito demodê. Todo mundo tem Yoda hoje. Bem, senhor, qual o seu nome mesmo? Miguel. Miguel? Me chamar de Miguel, sim, Miguel. Ok, Miguel. A máscara com mais rosto de pessoa tem essa aqui do Clovis Bornai? Um tanto quanto esticada. Não, né? Não gostei, não. Esse aqui da Dilma? Não, meu amigo, eu quero máscaras pra assustar. Eu não quero máscaras pra matar de medo. Ah, então essa aqui é ideal. Qual? Da Abby. Sim, talvez para uma reunião geriátrica. Vou guardar ela. Ah, e essa aqui é a melhor máscara para dar prazer. É a máscara da Sandy. É aquela máscara que eu fiquei sabendo que proporciona prazer em locais onde você não imaginava ter antes? Como você nunca teve antes. O senhor não teria algo mais simplório, como por exemplo um rosto? Deixa eu dar uma olhada aqui. Uhum. Ah, essa aqui. Essa aqui nunca ninguém quis. Qual? Olha, qual que é? Olha! A cara do William Shatner. Ah, Rapaz, não há nada no mundo que meta mais medo que a cara do William Shatner, não é verdade? É o que dizem, né? É dizer a tripulação da Enterprise. Olha, que coisa interessante. Olha, gostei muito do seu atendimento. Qual o nome do senhor? Por que você quer saber meu nome? Só pra eu mandar um cartão de agradecimento? Sei lá, você é muito esquisito. Ora, mas o senhor está jogando o livro pela capa? Como assim eu sou esquisito? Tá, meu nome é Ed. Ah, senhor Ed, e o senhor mora onde? Eu moro aqui em cima da loja. Ah, tá. Interessante. E o senhor fecha a loja que horas? Por que você quer saber toda coisa? Vamos fazer logo o fechamento da nossa compra? É, porque, senhor Ed, o negócio é o seguinte. Eu, infelizmente, eu me lembrei que esqueci de carregar comigo aquele invólucro onde nós guardamos os dinheiros, entendeu? Conhecido também como carteira. Então eu creio que eu terei que voltar doravante mais tarde para poder trazer a quantia necessária para comprar este objeto que o senhor me ofereceu. Se o senhor... Mas para isso eu preciso saber que hora o senhor vai fechar. Eu fecho às 8. Perfeito. Então 8:30 eu tô aqui. Eu fecho às 8. Digo, 7:30 eu tô aqui. Ok. Muito obrigado. Estarei te esperando. Muito obrigado. O senhor por acaso não teria facas aí para vender, não? Não, facas na loja do lado. E que horas eles fecham? Não sei. As melhores cenas pra vocês desse filme? Gosto muito do começo do filme, porque você tá enxergando pelos olhos do moleque. O filme começa, ele vê lá a irmã e o cara que estão numa... Eu não sei, é complicado, né? Porque eles estão lá querendo se sarrar, não sei o que, aquele negócio, aquilo na mão, a mão naquilo e tal. E aí daqui a pouco, não, vamos subir, vou te comer, vou te fiar... Aí daqui a pouco aí sobe. Caralho. Por isso que o moleque ficou maluco, né? Sua cara! Suspeito! O moleque, caralho! Virou, velho. Ele escutou a conversinha ali. Escutou lá a conversinha. Dona Flo fazendo escola, né? Dona Flo já tinha passado já. Inclusive, ele estava assistindo Dona Flo naquele dia na televisão. Vadinha! Lady Flower and her two nipples. Aí eles resolvem subir. Não, vamos, que eu vou gozar, vamos, não sei o que. Aí eles sobem. Aí o moleque vai lá, entra, né? Entra pelas portas do fundo, que tava escancarada. Que puta que pariu, né? Neguinho. Não tem medo de nada, a porta estava escancarada. Cara, medo de quê, velho? Não tinha ninguém naquela comunidade ali. As casas eram todas, tipo assim, de brincadeira, sacou? Não tinha mais ninguém naquela cidade. Aí o moleque vai escolher a maior faca da casa. A faca, cara... A maior faca do mundo. Aquela família é uma família de peixeiros. A família de pessoas que embalam peixe, cara. Porque não é possível. Como é que tem uma faca daquele tamanho na cozinha de qualquer pessoa normal? Não tem. Cara, a família faca de cangaceiro, né? A faca de cangaceiro, bicho. A faca de... Puta que pariu. Aí ele pega a faca, pega a máscara, bota na cara, não sei o quê. E aí ele fica no meio do corredor e aí o namorado desce. Não, porque eu tenho que ir embora, não sei o quê. E a menina fica... Chabosei? Aí eu, pois é, aí eu fiquei pensando, caraca, rapidinho assim? O cara já, pois é, já, né? Gozou? É porque ele já tinha gozado. Ele já gozou quando chegou lá. Ele gozou subindo a escada, velho. É o sarro mais verossímil que eu vi no cinema até hoje. Porque, cara... Na boa, se o diretor não vira e fala, corta, sobe pra escada, aqueles atores iam se comer ali, porque, meu amigo, ia o cara comer, tava numa verdade. Manobra, não tava? Ele tava esticadão, e ele querendo esfregar a piromba na atriz, e a menina, não, porque eu sou virgem. Ah, é, né, virgem, né? Virgem, muito virgem. Virgem de orelha. É, cara, eu achei aquela cena muito bacana. Eu achei essa parte da cena muito verossímil. Do teu nível, fala, né? Mesmo. Do teu nível. Do nível dos filmes que estão hoje em dia, né? Uma coisa que me incomodou nessa cena, mais a parte técnica, assim, do filme. O garotinho bota a máscara, aí a câmera faz o efeito lá pra ficar só com aquele olhinho de máscara, né? Efeito porra nenhuma, bicho. O cara botou a máscara na frente da câmera. Efeito. Não fode, Miote. 58 dólares, Miote. Vocês dois têm uma mania de valorizar merda. Que é uma coisa impressionante. Rapaz, o cara pegou a porra da câmera. A mesma máscara. Virou, moleque, ô desgraçado. Ô pivete, viu, filha da puta, vem aqui. Dá essa máscara aqui. Aí o moleque foi, ele botou na câmera, velho. Para de valorizar essas bosta. Não foi filtro, não foi nada. Véio. Filtro de cu é rola. Toca essa porra. Tô revoltado com esse filme. Toca essa porra, Miote. Vai. Fala logo. Aí beleza, aí ele vai e tá subindo, não sei se perceberam essa coisa. A visão é sempre dele. Moleque, do moleque. Na hora que ele tá matando a irmã, que ele vai meter a facada nela, a câmera vira pra faca. Seria a visão dele. Sim. Só que percebe que a mão tá lá não sei aonde, tá muito mais longe do que o corpo dele, como se tivesse na visão da câmera. Ele tá muito longe da irmã e ele fica longe da cabeça dele, como se fosse a câmera. A gostosa morreu de susto. A grande verdade foi essa. É, porque quando virou a câmera, ela passou o ketchup no peito. Na verdade, eram dois assassinos. Um que tava segurando a câmera e outro que tava vestido de palhaço. E ó, tô lendo uma curiosidade nova sobre o filme aqui. A mão que esfaqueia a garota era do John Carpenter. O John Carpenter é anão, bicho? Cara, ele cortou metade dos metecapianos dele e fez lá. Inclusive, a menina que morreu era o John Carpenter. Ele botou... Ele botou implante nos peitos e falou, vai. Aí fez tipo assim, escondeu a cobrinha, sabe? Quando o bicho bota a cobra pra trás e cruza as pernas. Isso aí é contigo, tipo... isso aí é você que é seu submundo, isso aí. Isso aí é o seu mundo, você conhece. Ei, ei! Lone, saiam já daí, garotos, saiam! Miote, qual a sua cena favorita dessa bosta? Na hora que ele mata a mulher no carro. A única que não dá, né? A única que não dá, que você fala que é a mais safada, né? Porra, mas ela falava em dar o filme inteiro? Sim, ela tá indo fazer isso, né? É, ela vira pra amiga e fala, né, sabe o que você precisa? Ela, a menina, o quê? Dá. Aí a outra vira, ai, tô com dor de cabeça. Menina, sabe o que você precisa? Ela, outra, o quê? Dá. Ela faz isso o filme inteiro, vocês perceberam? Essa, bicho, é aquela popular que fala mais do que faz. É. Entendeu? Mas ela ia fazer. O Jason não deu tempo. Não é Jason, fazer. Imbecil! Já é a segunda vez que fala que é Jason. Michael Myers. Isso. Desculpa. William Shatner. Acabou. Ei! Ei! Lone! Saiam já daí, garotos! Saiam! A minha cena favorita é uma parecida com a do Miote, mas é uma bem específica. Na hora que a Jamie Lee Curtis tá passando com aquela vagaranha e com a Roberta Close, porque tem uma garota que é a cara da Roberta Close, né? Estão descendo as três juntas na rua. Aí a menina vê assim, ah, eu tenho que ir embora. Pra quê? Pra ser babysitter, óbvio. Aí a menina vai e passa um carro, você não vê ninguém dentro do carro, beleza, tranquilo, isso acontece. Aí ela vira e fala assim... Ah, não sei o quê! Dá um gritão, aí o cara vai e freia. Na hora, o Michael Myers, ele ia descer, ele ia matar as duas ali, mas ele pensou o quê? Cara, não vou fazer isso. Porque vai que alguém aparece nessa cidade, né? Porque essa não tem ninguém. Aí ele vai e continua com o carro. De repente, aparece o Michael Myers a 5 passos de distância das duas. E a Jamie Lee Curtis faz uma cara de sim, de... Sabe aquela cara de... Peidinho. Aquela coisinha assim. Aí ele vai, ela vai dar uma piscadela, olha pra amiga dela falando, olha o cara ali. Aí de repente o cara some. Cara, eu achei aquilo de uma cretinice tão grande, porque a única explicação pra ele sumir daquele jeito é se ele sair escorrendo igual aquele filme lá, o Tá Todo Mundo em Pânico. Lembra o primeiro? Tá Todo Mundo em Pânico, quando o bicho parava assim do lado da árvore, aí a mulher olhava, aí a mulher olhava pro outro lado, aí ele olhava assim, ele olhava pro lado e saía correndo rapidão. Cara, eu fiquei pensando no Michael Myers, com 2 metros de altura, uma faca daquele tamanho, a faca guinso na mão daquele tamanho, dando a volta pela casa. Mas você achou a melhor cena pra você? Foi tão ridícula, que pra mim foi a cena que mais ri. Quando passou essa cena, puta, eu comecei a rir, cara. O bicho correndo, se escondendo da mulher, velho. Cara, porra, que pariu. Vocês não repararam, não? Reparei, mas não fiquei nesse pensamento que nem você, não. Miote é cut. Miote é cut. Miote, ele vê a arte por trás da cena. Ele vê a arte por trás da cena. Eu preciso falar que são dois assassinos, tá? São o quê, meu filho? São dois filho, assassinos. Você quer um balão de oxigênio? São dois assassinos. Dois assassinos. Eu já falei, corno, pra você parar de beber antes de gravar o seu programa. Dois assassinos. Um que tava dirigindo o carro e outro que tava atrás da moita. É por isso que você achou que ele era rápido, mas é dois assassinos. Ah, cara, não é rápido não. É muito ridículo aquilo ali. Pelo amor de Deus, dois assassinos. Cara, desde que ele era moleque, tinha ele e o Clúmplice. Ele e o Clúmplice. Ele e o Clúmplice. O Clúmplice que depois foi fazer... Pior que o Bruno tem razão. Na hora que ele chega lá no hospício com a enfermeira, tem duas pessoas lá. Uhum. Quando joga o farol. Tem duas pessoas lá, não tem só um, não. Uhum. Aí essa cena também eu adoro, sabia, Miotti? Porque é uma maneira tão legal de você arrebentar o vidro de um carro. Vocês perceberam como é que ele arrebentou o vidro do carro? Ele deu um tapa. Cara, ele deu um Antônio Nunes no vidro. Vocês perceberam? Antônio Nunes! Pá! Cara, ele quebrou o vidro com um tapa. Vocês já tentaram quebrar um vidro com tapa pra ver o que acontece? Não, eu nunca fui idiota o suficiente pra isso. Cara, machuca muito a mão. Já tentei. Eu imaginei. Imaginei que cara, você fosse tentar. O bicho deu um Antônio Nunes. Pá! Aí a mulher vai, se joga no outro lado e é uma Belina, né? A roupa. O legal é que o carro dela é uma Belina, uma Belinona. Miotti tinha uma, né, Miotti? Ainda tá na casa. Que isso, velho? Vocês estão usando o quê? De... Tem algum mendigo morando dentro dela? Ei! Lone, saiam já daí, garotos, saiam! A cena que eu mais curto nesse filme é toda a preparação ali pra aquela menina da Vagaranha aí que você chamou a coitada de Vagaranha morrer. Porque é uma sucessão de clichês inacreditáveis. A mulher tá falando no telefone, falando qualquer merda, ah, vou dar, porque não sei o quê. E daqui a pouco, ela suja a roupa de alguma forma, que eu não me lembro mais, porque foi uma forma tão ridícula pra ela simplesmente ter que ficar nua. Aí, porra, vai levar pra lavanderia a roupa pra lavar. A lavanderia que é a, sei lá, 50 metros de casa, né? Quem... A lavanderia que é em outro terreno. A lavanderia que é em outro terreno. A lavanderia que não tem uma luz pra ela ligar. Aí ela vai, bota a roupa dela pra lavar lá com o Homo Multiação e tal, não sei o quê. E aí ela fica presa dentro da salinha, gritando pra surda da criança lá que tá sendo... Primeiro, que babá, né, bicho? Que babysitter do inferno, bicho. Puta que pariu. Eu vou falar pra vocês, eu sou pai há pouco tempo e eu fiquei com medo de uma coisa depois desse filme, das babás. Eu também, bicho. Porque, cara, as babás, elas são totalmente negligentes nesse filme. Uma vez ele falou assim, olha, eu vou pagar você por hora, tá? Você vai cuidar da minha filha como se ela fosse sua. Pode deixar, doutor fulano. Cara, a mãe sai, a primeira coisa que a garota fala, liga pro namorado e fala, amor, tô sozinha, vem me comer. Isso. Primeira coisa que ela faz. Aí a criança vem pedir um pouco de atenção, ela fala assim, vai assistir o filme, vagabunda. Desse jeito, aí ela vai... Cara, aquela cena que ela ficou presa na janela, muito ridícula, né? Pois é, ela ficou presa dentro da salinha. Aí começa a gritar chamando a menina que não escuta nada porque tá vidrada no filme pornô que ela tá assistindo. E aí, cara... Dona Flor. E aí a mulher resolve, sei lá, pular a janela, cara. E a mulher fica entalada, bicho. Fica parecendo um frango assado, cara. A posição que aquela mulher ficou entalada, sério, se fosse eu... Bicho, eu ia enfiar o dedo no c*** daquela mulher. Se fosse a minha babá que tivesse com um bundão só de calcinha, meu amigo, eu ia enfiar dois dedos. Aí ela fala, quem dois? Eu falei, é uma segunda opinião. Cara, eu ia... Cara, eu ia dar uma dedada naquela babá. Você precisa aprender a querer sair pelo vasculante. Sua idiota! A mulher entalada no vasculante, cara. Que puta. Isso. Não, é muito bom esse filme. Vocês dois têm muita razão. Então, muito é legal. Bom, isso, muito o filme é bom, cara. O filme é bom. Maravilhoso. Não, outra coisa que eu não... Eu não consigo entender, cara. A partir do final, né? Que o Michael Myers, ele mata... O elenco inteiro. Os coadjuvantes, né? Ele mata os coadjuvantes como quem tá matando galinha, né? É assim, a coisa mais rápida do mundo. Ele aparece, faca no peito, gruda o cara na parede e pronto, acabou. Assim, não tem corrida, não tem nada. Homem, mulher, criança, não... Sabe? Passou na frente dele, respirou, ele tá passando a faca. Beleza. Aí, quando chega a hora de matar a Jamie Lee Curtis, cara, o bicho vira o Sérgio Malandro, sei lá, cara, porque ele não consegue matar mais nada, cara. Ele, sei lá, parece que gastou toda a mana dele matando os outros e... Gastou estamina. O poder dele inteiro, cara, porque ele vira um dos três patetas, cara. A mulher consegue espantar ele, cara. Com um cabide, velho. Ah, essa é ótima. Com cabide, cara, essa velho. Cara, MacGyver que se cuide, meu amigo. Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis enclausurada num closet e um maluco querendo partir pra cima dela. Meu amigo, ela pega, ela faz uma arma branca com cabide. Cara, que mira, cara, bicho. E ela enfia. E ela enfia no cabide nele, né? No olho, cara. Olha a mira. Que presença de espírito, né? Não é, bicho? Tem um cara de 3 metros de altura. Com uma faca de 15 metros. É, uma faca de 15 metros. Eu vou pegar esse cabide, eu vou fazer uma lancinha e vou enfiar no olhinho dele. Olha que bonitinho. Puta, cara. Cara, nem o Batman conseguia fazer um negócio desse, cara. Ei! Ei! Lonnie! Saiam já daí, garotos! Saiam! Não, e tem legal que o filme, ele constrói umas perguntas que ninguém responde, vocês perceberam? Aí a enfermeira vira e fala assim, ô Márcio Canudo, vem aqui. O cara roubou a minha Belina. Aí o cara vira e fala assim, mas minha filha, esse cara tá preso há 15 anos. Quem ensinou ele a dirigir? E não se fala mais disso no filme inteiro, vocês perceberam? Cara, ele é super humano, bicho. Ele é super humano. Ah, cara, mas isso Hollywood já ensinou pra gente, Bruno. Isso. Se você é maluco, se você é tantan, meu amigo, você, na hora, desenvolve um físico mega foda. Isso, você pula que nem o Homem-Aranha, você tem a força do Hulk. Pois é, essa cena que o Bruno tá falando, da morte dele, que não acontecia nunca, né? Ele leva o tiro, levanta, esse negócio todo. Aquela cena que ela mete a faca nele. Meteu a faca, o cara cai, ela com a faca na mão, larga a porra da faca. Claro. Isso porque ele já tinha levantado uma vez. Lá pelas tantas, parece que ela consegue pegar a faca de novo e mete de novo nele. Uma coisa que acontece assim, não lembro direito. E ela larga a faca de novo. Mas se você tem um maníaco atrás de você, o que, que você faz? Você se desarma com a única arma que você tem à mão. Tudo bem, mas ela toda tem que fazer isso e fugir dali, porra. Não vai ficar no mesmo lugar que ela tá. Mas, cara, a Jamie Lee Curtis era virgem, velho. Ela era tonta. Você não sabia? Ela era tonta. As coisas aconteciam e ela tá tudo certo, entendeu? O cara tá aí, me matou, deu uma facada nele, o cara levantou umas 3 vezes, tranquilo. Chama a polícia besteira, sai gritando na rua besteira, mas também tinha ninguém naquela vizinhança, né? Porque eu achei maneiríssimo, porque a casa, o povo entra, destrói, grita, xinga, é carro que liga, é carro que apaga, carro fica ligado na garagem e não tem um vizinho pra levantar, olhar a cabeça e falar assim, cara, acho que tá acontecendo alguma coisa. Vocês perceberam isso também? Não, o que eu acho mais maneiro é que ela sai gritando da casa que está sendo perseguida lá pelo Jason. Ela vai no vizinho, cara. E o vizinho, foda-se, minha filha, morra. É por isso que ninguém ligava. Ainda bem, minha filha, que você vai morrer. Eu acho que é por isso então, Bruno, que ninguém ligava pra ela, né? Não, pois é. Essa mulher já devia ter tido alucinação pra caramba. Por isso que nem ela mesmo liga quando ela vê o William Shatner aí, à torta direito, cara. Pois é, eu achei isso curioso também, porque no filme fala assim, ah, é coisa da sua cabeça. Meu amigo, se eu tô vendo um cara com máscara de Halloween parado me espreitando, eu vou no psiquiatra, cara, que eu tô ficando maluco. Não, ela nega, a amiga dela fala, não, isso é coisa da sua imaginação. Ela vira e fala assim, tudo bem, vou lá, dá. Coisa mais natural. Outro dia a gente tava gravando Jurassic Cast, Miotti virou pra mim e falou assim, pô, tem um cara que tá me espreitando ali do outro lado da rua. O Bruno virou pra ele e falou assim, ah, Miotti, cala as coisas da tua imaginação. E tá tudo certo. Né, Miotti? É, né? Ei, ei! Lonnie, saiam já daí, garotos, saiam! Eu acho que esse filme ensinou uma lição muito boa pra gente. Não percam a virgindade, né? Nunca sabe quando um maluco, o homicida que tem raiva que as pessoas transaram, vai querer te matar. O pânico do Wes Craven, ele tira essas brincadeiras exatamente desse filme, cara. Ele me lembrou muito na hora o negócio da virgindade, ele fala lá, do cara aparecer e desaparecer. E principalmente de serem dois assassinos que eu tô falando! Ei! Ei! Lonnie, saiam já daí, garotos, saiam! Cara, esse filme é tão ruim, que eu não sei como terminar esse podcast, sério. Você tem uma ideia? Alguém tem uma ideia aí? Eu tenho uma ideia pra terminar esse podcast. Qual? Toca aí. Com licença, senhor carpinteiro? Sim, pois não? Senhor carpinteiro, eu sou o compositor que o estúdio mandou pra... Ah, sim, claro, me lembro. Pois não, você é o João Guilherme, não é verdade? Exato, eu vim trazer aqui as composições que eu imaginei pro seu próximo filme, o La Vitória. Adorei o título que você deu pro filme. Inclusive, eu queria fazer uma coisa, eu queria perguntar pra você se você já tá sabendo sobre sobre o que é o filme. Você tá sabendo, tá? Na verdade, não me passaram o briefing, então eu fiz várias coisas diferentes aqui, porque eu não sabia pra onde atirar, né? Então, Não te passaram um bife, meu querido? Você tá com fome? Não é briefing. Briefing. Ah, sim, sim, claro. Claro que eu sei o que é bife, claro que eu sei. Isso, então. Que é pois bife aí. Aí, como eu não sabia muito bem o que o senhor ia gostar, né? Enfim, o senhor é um grande diretor. Sim, claro. A primeira música que eu pensei, como eu não sabia sobre o que era o seu filme, era essa daqui, ó. Eu acho que ela fica perfeita para um filme sobre um extraterrestre. Olha, na verdade o filme, essa obra-prima que eu fiz, ela não se trata de uma história de extraterrestre. Ah, e além não, do mais, né? eu achei essa trilha muito, muito minimalista, sabe? Tem uns arranjos sério? Aí de violino que eu não gostei, não tem gostou. Umas flautas doces aí que tá meio desnecessária. Não, gostei não. Uh-uh. Ah, então talvez o senhor que goste mais dessa... Trouxe? Eu trouxe uma outra aqui, uma outra composição minha, essa inclusive... Eu acho que, enfim, ficou, na minha modesta opinião, ficou muito bonita. Mas eu acho que ela encaixaria muito bem com um filme sobre o Holocausto. Achei muito triste, muito melodramático, desnecessário, sabe? Esse violoncelo aí é desnecessário. Não gostei. Não gostou, né? Olha, meu amigo, eu não sei se você tá sabendo, mas nosso filme é um filme de suspense, é uma obra-prima do suspense. Ele será uma obra-prima do suspense. Ah, suspense? Não, eu tenho uma aqui fantástica para suspense. Ah, sim? Qual? Uma ótima, olha essa daqui. Não, meu amigo. Mas, meu amigo, pelo amor de Deus, você estudou música onde? Naquelas revistas que vinha na Turma da Mônica, você aprendeu a tocar flauta ali? Meu amigo, pelo menos você é muito fraco. Você não tem mais nada pra mostrar aí, não? Não, isso aí é muito ruim. Cruz, credo. Credo em cruz. Não, pelo amor de Deus, que esses idiotas que esse estúdio me manda. Vem cá, você não tem mais nada, não, meu amigo? Você, olha, eu falo nada sem aqui, tempo. Eu tenho uma aqui, mas é mais pra um filme de heróis, sabe? Ah... Escuta. Vamos ver. Ah, não, meu amigo, pelo amor de Deus. Não, parou, chega, cansei. Mas senhor... Olha aqui. Eu acho que o senhor muito exigente. Não, que, meu amigo, o filme sou eu, o filme é meu, entendeu? O diretor sou eu, o cara que tem uma piroca enorme aqui sou eu. Não, mas ora, sabe bolas. O que é, o seu carpinteiro? Ah. É que não me falaram sobre o que era o filme. Hein? Olha, meu amigo, o filme é uma história de um drama, tá? Um drama de um garoto que sofre muito na infância e no início da vida adulta ele começa a passar por vários problemas, ele sofre abusos de ordem mental e outras questões também. Pô, você não tem nada desse tipo aí? Você não trouxe mais nada? Olha, na verdade eu mostrei todas as composições assim mais bonitas que eu tinha. Na verdade, tem essa brincadeira aqui que eu fiz com o meu filho numa hora que a gente tava assim de lazer, né? E, enfim, no piano de brinquedo dele, mas eu não sei se... Bom, o senhor quer escutar toca essa? Aí, quero. Meu amigo, pior do que essa que você me mostrou, não pode ser. Me mostra aí, vai. Vou colar, dá play aí no negócio. Então tá bom. Meu Deus do céu, genial. Mesmo meu amigo, você é um gênio. Como é que é? Era isso que eu tava querendo. É isso você mesmo? É gênio. Era! Meu Deus, essa simplicidade das notas, essa acústica, esse arranjo, ele fere na alma, meu Deus, era isso que eu queria. Olha, eu gostei tanto dessa trilha, tanto, que eu vou passar ela no filme inteiro. Eu vou, inclusive, mandar todos os outros compositores embora. Ela vai ser a única trilha que vai passar no filme inteiro. Inteiro! Tanto que eu gostei, adorei. Meu Deus, eu tô realizado. Eu estou ficando entumecido. Sai da frente que eu tô ficando entumecido. Eu estou ficando entumecido. Ai, meu Deus, que bom. Ai, tá me dando tonteira. Tá ficando entumecido, tá saindo do céu. Ai, peraí. Ei! O orçamento dele foi muito pequeno, né? Porque o John Carpenter ele fez esse filme com o quê? 250 mil dólares? Cara, o John Carpenter ele é o mestre dos filmes baratos, cara. O bicho sabe fazer filme barato. Ele sabe tirar leite de pedra, né? Sabe, não. O cara só consegue... Ele pega esses filmes assim, sempre... Engole o catarro agora. Um quindim, né? Engole o quindim. Engole o quindim. Ei! Eu não aguentava mais você e seus desejos sexuais. Amigo. Aí com... Que isso, cara? Oxi. Não, que eu apertei um negócio errado aqui no cara, iPhone. Que... Não, agora, sério. Agora eu tomei um susto, velho. A gente tá falando de filme de suspense e de repente vai um... Pô! Pronto, é entidade, olha aí. Ei! É muito ridículo, pelo amor de Deus. Não, vocês têm que parar, vocês dois têm que parar com essa mania de vocês ficarem valorizando essas merda. Não, o filme tem arte. Não, cara, esse filme é bom. Filme muito artístico. Esse filme eu fiquei tenso, cara, ó. Uma cena que, cara. Ah, porra, Bruno, deixa... você! Cala a boca, velho. Deixa eu falar minha cena, seu filho da puta. Você nunca jogou um jogo de susto. Você é o gordo mais cagão que tem nos podcasters, velho. Você nunca. Fala a verdade. Você já zerou algum jogo de susto? Não. Olha aí! Você se assusta por qualquer coisa! Ele se assusta por qualquer coisa! Vai, fala aí, maldito. Fala uma vez o que você quer falar. Não, agora eu vou falar também, não. Eu me assustei. O cara foi jogar Fatal Frame e teve que dormir na cama da mãe. Ei! É, trilha sonora. Continuei. Não, é isso, porra. Trilha sonora que falei, é isso, mais o quê, porra? Gente, olha só. Cara... Halloween... Gente, Halloween, trilha sonora. Tá, mas embora, chega. Isso, é isso. Acabou. Sinto muito, gente. É isso que dá pra falar da trilha sonora. Vocês vão escutar essa trilha o programa inteiro. Inteiro, cara. Não tem jeito, não. E ela sempre vai acabar quando alguém terminar de falar, entendeu? Tipo, a pessoa tá terminando de falar.